O negócio é o seguinte, há uma política muito bem pensada por parte do governo federal e de outros governos, juntamente com os grandes proprietários dos meios de comunicação. Na verdade, a mesma política que enfraquece as rádios livres e comunitárias é a política que fortalece isso aqui, ó. É a mesma política, é a mesma. Rádio comunitária não é crime. É livre a expressão da atividade intelectual, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Item 9, artigo 5º da Constituição Brasileira. É só sintonizar. A corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Repressão gera morte. A covardia que nos cerca, a gente tem que mostrar o contrário. Saber sobressair através das palavras. Clima de tensão. Cenas de tensão e horror. Policiais entraram com cães, bombas e armas pesadas. Conflitos com a polícia. Conflitos com a polícia. Cenas de tensão e horror. Resistência FM.